não compreendi tua ingratidão. Fiquei a chorar sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o teu perfume fazendo ciúme foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com outro amor, não sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher me abandonar, mas acreditando nos carinhos teus, com o desengano, quem chorou fui eu. Hoje faz um ano que o desengano e a solidão tiveram um fim ao chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para bem, um amor se vai e outro logo vem. Como não amar o que não tenha fim? O que me fizeste foi um bem pra mim. Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente para te contar que não interessa mais o seu amor, pois tenho comigo uma nova flor. Acreditando nos carinhos teus, com o desengano, quem chorou fui eu.